Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Bom dia, internet. Eu estou com medo dessa minha própria voz. Ah, esse que vos fala era a versão demoníaca do Calaveira. Eu não sei por que eu estou falando como um vilão da Disney, mas nem, vai assim nem mesmo. Nem porque eu botei esse sotaque louco aí. Mas porque todo vilão tem sotaque, né? Então, de repente ele vira um italiano, de repente ele vira um paulista, agora eu não sei. Só comigo aqui o Viotti. E aí, galera, dessa vez vocês vão saber por que eu não canto. Também o Brunão. Fala, galera, beleza? E o meu trauma maior de todos os tempos tem a ver com o filme das Tartarugas Ninja, velho. Sério. E é um trauma tão bocó. E é um trauma tão bocó que. Mas foi um trauma na minha vida, velho. Santa trauma. Brunão, eu não quero te decepcionar, mas a sua vida é muito merda, né? Não, mas é porque foi de infância. Nada, né? Mas acontece com a sua vida, nada. É. Brunão, qual é o seu trauma? Isso foi um trauma agora, vou Brunão, embora. Brunão, qual é o seu trauma? Tartaruga. Brunão, fala aí, pegação do carnaval. Nunca peguei ninguém. Nunca peguei ninguém. Que pariu! E agora nós temos o nosso primeiro contínuo participando. O sotaque mudou. O nosso primeiro contínuo participando do Jurassic Cast, que é o Xaxá, conhecido também. Eu não sei porque que eu tô fazendo agora. Você tá imitando o Lula, velho. Não sei. É o contínuo do Miotti e o Xaxá. Fale, Miotti. Fale, imita o Lula, porra. E aí, galera, aqui é o Xaxá. Eu sou o contínuo, mas eu não sou um filho da... É porque ele é de menor, ele não pode falar palavrão. Ele não é mãe de menor. Mãe dele tá do lado dele. Já bebeu todinho. Já. Espero não sair traumatizado desse programa. Nossa, que frase emocionante. Nossa, que frase simpática essa. Olha só, interneticos, hoje no nosso querido Elo Perdido nós vamos chegar dos traumas e histórias que nos deixaram com o cu na mão. E olha, eu vou falar pra vocês, eu tenho uma história tão bizarra, de um pesadelo que eu tive, tão escroto, que eu vou falar pra vocês, ou vocês me banem da internet, ou é dessa vez que o nego vai virar e vai começar a mandar e-mail. Ah, agora eu entendi, porque a Calaveira é assim. Parte também. Mas, cara, hoje nós só tem trauma, só tem história bizarra, bizonha, e medo, e peidação, e é muito medinho. E é isso aí, nós voltamos logo após os recados do Jaiminho. Você! Eu sou de tamanho amanhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Hoje a parte de recados do Jurassic Cast está igual ao Miotti. Curto e grosso, né? Não, eu não sou grosso não, você que é apertada. Se fuder. Viu? Ah, porra. Eu acho que a gente devia fazer um outro cast sobre o Poderoso Chefão. Poderoso Chefão 2. A gente não, porque você não fez o outro, né? Quem fez foi a gente. Você só escutou. A gente é aqui, é nós. É tudo da comunidade agora. Não, acho que caberia mesmo, sério. Caberia, porque eu tava sassaricando aqui no site da Fiction Corporation e eu vi os lançamentos das camisetas do Poderoso Chefão. Eu acho que a gente tem que fazer um programa amanhã. As camisetas, principalmente pra mim, né? Porque as que eu mais gosto, as cenas icônicas. Ah, é muito legal. E eu tô esperando, viu, Alexandre? Eu sei que você tá escutando isso. Cadê minha camiseta cena icônica? Eu já pedi várias pra você. E até agora nada. Tem duas sensacionais. Tem do primeiro filme e do segundo filme. E é legal dessas cenas icônicas, porque quem curte mesmo o filme vai bater o olho e vai ficar louco, né? Vai, com certeza. Eu fiquei maluco, pô, quando eu vi as cenas icônicas que tem lá, de alguns filmes. Não, ficou muito legal. E tem, né, não só cenas icônicas, como também as outras. É, tem a Lua Restaurante, que é a primeira que ele lançou, né? Uma das principais cenas do primeiro filme, né? Tem até um avental, né? Tem um avental também, que o Coruja usou nas cozinhas. Eu acho que eu vou gravar um cozinha só de avental, aí vai ter bastante views. Oh. Quando bater 1 milhão de inscritos, eu faço. Sério, Alexandre, cadê a camisa? Eu tenho que falar com você por aqui, porque se eu falar com você no telefone, você não vai me passar pra mim. A camisa é Genko. Aquela do óleo ali do segundo filme. Porra, tá vendo que a gente precisa fazer o segundo filme? Só quem só vai fazer se o Alexandre mandar a camisa. Então, galera... Manda comentário aqui, Alexandre. Aqui. Manda a camisa. Manda e-mail pra ele na Fiction pra ele mandar as camisas pra gente. Tamanho P pra mim. Só pra lembrar que a camisa no lançamento tá R$39. Tá mais barato que na Riachuelo, tá, gente? Falei. Falando em camiseta, tem as nossas camisetas também, né? Isso, várias camisetas aí no site. Só que assim, eu quero dar um destaque pra uma delas, que é uma das que eu mais gosto, mais por causa do herói. Ah, é o teu preferido. É o meu preferido, não tem jeito. Eu sou o putinho do Superman. Com esse ator que tá interpretando o Super-Homem, também passou a ser o meu preferido. É, né? Adoro, meu preferido, sonho com ele todas as noites. É a camiseta do Jurassic Cast, a Red Sun. Ah, falou até certinho. A Red Sun tem que falar igual, né, pô? Não, Superman eu falo. A Superman se faz um esforço. Ó, a Geek Prime tá chegando. Quero ver nossos fãs lá na Geek Prime com as camisetas do Jurassic Cast. Se for com a camiseta do Jurassic Cast, ganha ingresso de alguma coisa. Isso mesmo. Pronto. Resolvido agora. Pronto. Eu acabei de inventar. Mas ótimo. Se for com a camisa do Jurassic Cast, qualquer uma da Save Ferris, ou da Logo, ou a Red Sun, Doctor Who, Steve Happens e a do Monty Python, vai ganhar um ingresso duplo pra assistir qualquer filme durante a semana. Isso aí, o filme que tiver em cartaz na época. Geek Prime tá chegando, vai ser em maio, e apareça lá com ela. Melina, você viu aquele vídeo do hoverboard, do skate voador do Jovem Futuro? Vi, mas já vi que é fake. Pois é fake, deu uma bombada aí nesses dias. Eu fiquei maluco quando vi a primeira vez, só que depois fui ver de novo, aí eu falei, será se é mesmo? Aí eu comecei a perceber que era mentira, até que tem um frame só que publicaram, que pra mim eles deixaram de propósito. Aparece Jequiti. Eu vou até deixar a foto aí no post, que mostra a sombra do guindaste que levanta as pessoas. Foi uma trollagem. Lá foi falso. No Jurassic Cast não tem nada falso do Jovem Futuro. A gente tem uma caneca DeLorean, não é Belina. Que é sensacional, adoro. É uma das melhores canecas que eu tenho, principalmente pelo desenho, o desenho do nosso querido Maciel. A gente lançou essa caneca por causa daquele programa do Jovem Futuro, que foi aquela brincadeira que fizemos, do término e tudo. E a frase que foi feita pelo nosso querido Lucas, né? Durante o programa ele fala... Peraí, Lucas. Não tem espaço aí, onde é que eu vou sentar? Senta no meu colo, Miotti. Porra, Lucas, dá um tempo, né, porra? Ah, porra, sentar no seu colo, cacete. Pô, Miotti, não fode, cara. DeLorean não é Belina. Eu lembro. Ele lançou a camiseta, só que o Alexandre tirou. Quem sabe volta. Esperamos muito que a camiseta volte. E botamos na caneca também. Sua chance de ter a caneca. Já falou da cozinha do Tchaka, mas tem os outros vídeos também, não é, Miotti? Isso. O Brunão Indica voltou aí com força total. Voltou com o personagem incorporado, maluco, total. Sabe o que eu achei melhor nisso? Ah. Que é uma trabalheira botar aquele non lá digital pra botar a boquinha. Agora não preciso fazer mais nada daquilo. Ainda mais que nem sou eu mais que tô editando. O Brunão tá editando ele e tá editando nosso gameplay, o Cala a Boca e Joga Calaveira. Que tá sensacional. Você jogando GTA é uma bosta, hein? Sabe o que aconteceu aquele dia? Aí eu vou me defender agora. Eu não sabia jogar, eu nunca joguei GTA na minha vida. Não acredito, nunca, nada, zero? GTA nunca joguei. Aí eu pego o controle, aí eu falo, Calaveira, quais são os comandos aqui? Ele, ah, aperta o X aí. É porque o Brunão tirou isso da edição. Aí eu falei, pô, só... É, vai jogando aí, vai jogando aí. Aí eu não sabia o que fazer. Aí uma hora eu jogo a granada lá e o pessoal tem que ver, pô. Quem não viu ainda, veja que está sensacional. Não só a minha parte, todas as outras. Novidades para 2014, novidades que também não só em vídeo, mas também no podcast. Isso, no podcast vamos ter uma novidade, vai sair esse mês. Já fizemos a gravação já há um tempo do piloto, só pra gente fazer um teste. Piloto que deve estar uma pérola. Tá sendo editado já. Não sabemos ainda o dia que a gente vai lançar, mas vai lançar esse mês de março agora. É o nosso um jogo de perguntas e respostas. Quem quer ser o dinossauro? Escuta a vinheta aí. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Y'all ready for this? Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti, e está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? E para participar, como é que a gente tem que fazer? Para participar, tem que mandar e-mail, tá? Não é comentário nem nada. É, não adianta comentar aqui porque vai dar certo. Isso, tem que mandar um e-mail com o seu Skype. Tem que ter Skype, viu? E tem que ter um microfone decente, né, gente? Porque vamos dizer que gravar no poço não dá. Vai fazer o teste de som. Sinto muito se o som estiver ruim, não tem como. Por favor, gente, quem for escrever, vê se o som é bom. Mande os seus e-mails para quem quiser participar, que a gente vai começar a escolher as pessoas, tá? Vamos fazer um programa por mês. Y'all ready for this? Nossas redes sociais, facebook.com/JurassicCast. twitter.com/JurassicCast ou @JurassicCast. filmou.com/JurassicCast. Tem também o nosso e-mail, né, para as pessoas mandarem o e-mail aí pro programa, que é o JurassicCast@gmail.com. Como a gente falou do Filmou aí, eu quero repetir para as pessoas que segue a gente no Filmou, que tem cadastro no Filmou. Eu gostaria muito que as pessoas entrassem na página do JurassicCast no Filmou e curtissem as postagens. Porque tem uns haters aí, eu já falei várias vezes isso aqui, que vivem botando no curtir. Então isso prejudica a gente. A gente queria aparecer lá na página inicial do Filmou. Fora que você vai ter spoiler também do que a gente vai acabar gravando. Ah, ainda tem, né? Isso, que, né? Que a gente põe lá, assistir, curtir, não sei o quê. Se a gente tem aquele pequeno spoiler do que vai ser o programa. 40,000 years and grizzly goons from every tomb. Aí agora vamos voltar pro programa de medos, traumas, maluquices. Espero que eu não tô, porque eu ia contar o dia que eu peguei piolho e minha avó tacou baigon em mim, deixou no sol. Mas tudo bem. Sério? Verdade. É, contará um dia. Pois é, isso que dá querer gravar na terça de carnaval, caramba. Estava muito embriagada para falar alguma coisa nesse dia. Miote, já quer começar? Não, eu quero que você fale o nome da pauta em inglês, vai. Ah, toma do cu, pô. Não, Miote, eu acho que tem que começar por você, porque, cara, eu não sei, eu te conheço há 33 anos, eu não sei de onde que vem esse trauma que você tem. De qual? Dançar e cantar. Queria que o nosso psicólogo de plantão desse uma explicação de por que as pessoas criam traumas e medos. Bom, a questão aqui está associada no momento em que você cria um trauma, é em virtude de uma memória que se fixa em uma emoção forte. Logo, ela se transforma em um trauma. Então, trauma nada mais é que uma emoção, é uma memória ligada a uma emoção negativa muito intensa. Ah, tá. Isso que é um trauma, não tem uma explicação mirabolante nem nada do tipo. É um momento de terror, um momento de aflição, é um susto muito grande que você vive, e esse susto ele se enraiza junto com a memória. Então, toda vez que você associa situações com aquele momento em que você viveu aquele trauma muito, muito grande, você desperta um trauma, você desperta uma reação que pode vir como, por exemplo, fobias, que pode vir como ataque de ansiedade, estresse pós-traumático. E aí acontece isso, são reações mediante desse tipo de situação. Vai lá, Miotti, por que que você tem medo de cantar e dançar? Não, não tenho medo. É, trauma. Primeiro, eu já sou desafinado e não sei dançar. Não sei mesmo. Mas isso todo homem, estilo, né? Eu danço estilo Didi. Não sei se você lembra o Didi dançando nos Trapalhões, né? daquela maneira. Com o ombrinho assim pra cima, fazendo assim com o ombrinho. Com o terninho branco dele, né? Eu cara, também, eu cara, eu só sei dançar daquele jeito. Eu não me lembro do Miotti dançando, eu não me lembro do Miotti dançando. Mas e aí? Teve uma vez que eu tava com uma turma da sétima série, a gente foi numa festa assim, festa na casa de alguém, né? E eu já não gostava de negócio de dançar, essas coisas todas. Me puxaram, fizeram uma rodinha e me puxaram pra me ensinar a dançar. Que raiva que eu fiquei daquilo. É, cada um dançava, e assim, fazia a rodinha, cada um dançando, não sei o quê, né? Um pro lado e pro outro, aquelas porra toda, que eu odeio isso. E um tinha que ir no meio, toda hora um tinha que ir no meio e dar uma dançada. Até que fui eu, né? E todo mundo riu de mim, claro. E não traumatiza? Não. Mas assim, no meio da festa, no tipo, o estilo Carrie a Estranha? Caralho, jogaram sangue de porco? Não, aí também não, né, porra? Não, porque teus amigos eram possíveis pra fazer isso, né? Tinha menina, tinha homem, não era só os amigos, né? Aí a festa inteira rindo de você? O pessoal dos meus amigos da escola, né? Não, mas aí você caiu alguma coisa assim, não, cara? Não, eu caía, porque eu não sei dançar. Aí ficaram todos eles apontando e rindo da sua cara e a câmera ficou girando em você, assim. Sabe aquela coisa assim, bem, né, bem clichê. Caralho, todo mundo apontando ele assim. Ele nunca nos comerá, as mulheres falando, né? Ele nunca nos comerá. Eu tenho uma solução pra isso, viu? Quando você tem que dançar assim numa festa, num baile, e você não sabe dançar. Só você fazer a clássica dança do robô, cara. É infalível, que aí você tira a atenção de cima de você. Cala a boca. Mas é, meu, mas dançar é um negócio sério. Mas e cantar? Cantar, pois é. Cantar o que acontecia? Quando eu fazia escola de música, eu participava de coral, apresentava, e era tranquilo, né? Nunca tive problema, assim. Eu sabia que eu não sabia cantar direito. Isso nos idos de 1815, é isso? Por aí. Época por aí. De Beethoven. Ah. Né? Então, assim, era tranquilo, né? Eu sabia que eu não sabia, mas tava lá. Teve uma vez que mudou a professora de coral. Eu tinha que mudar de turma. Minha mãe, que ela dava aula na escola de música também, ela e meu pai, falou assim: vamos pra sua nova sala. Sei lá, eu devia ter 10, 11 anos, era muito jovem. Entrei na sala, na hora que a minha mãe abre a porta e eu entro na sala, tinha umas 40 mulheres dentro da sala, só eu e o João. Tu travou com mulher, pelo caralho, jeito, caralho, né? Eu travei porque, assim, porra, eu era um garoto. E só tinha mulher, assim, era de adolescente pra adulta. É, porque qualquer criança heterossexual se sentiria o quê? Caralho, comeria em geral. Com 10 anos, né? Tá bom. Aí foi aí que tua voz afeminou, né? Passou mato cu. Cara, porra. Que então, isso? Então, assim, eu não consegui fazer nada. Eu ficava travado, não conseguia cantar nem nada. Então, aquilo ali foi um negócio que me travou. Eu não consigo. Desde aquela época lá, é uma merda pra mim. Caraca, meu. Isso é muito esquisito. Por quê? Você deixou de viver... Porque não cantou? Não, tô falando do cantar. Porque ter trauma de cantar não é nada. Porque você não canta na prática da vida. Olha, agora você vai ser presidente da nossa empresa. Só tem mais um teste. Qual? Cante. Cantar. Não canto. É, aí tudo bem. Não canto. Mas eu acho que isso só deve acontecer na Disney. Entendeu? O resto, que se foda. Eu não canto. Eu não canto, e daí? Mas nem sozinho você canta? Não. Nem um parabéns pra você? Sério, nem parabéns pra você, só bato palma. Caraca, meu. Caralho. Sério? É, isso aí é um trauma. E eu tenho um trauma do Miotti. Eu tenho um trauma pelas papagaiadas do Miotti. Assim? Teve uma vez que ele foi fazer... O Miotti teve uma época internet, que o Miotti se meteu a fazer... Olha, o Miotti com essa desenvoltura, né, com esse jeito maroto com os públicos, porque o Miotti, ele tem uma desenvoltura com grandes públicos. Aí ele inventou de ser DJ. Não era eu, não, era minha irmã. Era você. Era minha irmã, você, eu só ajudava. Também. Não, você tava lá, tava tudo mentiroso. Porque o Pedrinho depois lá saiu fora e você continuou, porque também a gente tinha comprado equipamento. Tudo isso é mentiroso. Era chiclete com banana o tempo inteiro. Aí era assim. Aí o Miote, pô, vamos lá, Rodrigo, me ajudar lá e tal, não sei o que. Eu falei, ah, vamos. Beleza, eu tinha pô, fazer um porra nenhuma. Aí ele ajudei ele a levar os equipamentos. Numa fome, numa larica do caralho, os dois. Aí a mulher tava começando a preparar os docinhos da festa. Aí o Miote, olha, já tá tudo pronto e tal, não sei o que. Tá 8 horas, eu tô aqui. A mulher, ah, tá bom, obrigado, não sei o que. Velho, ele começou a salivar no prato de brigadeiro que a mulher trouxe. Aí a mulher virou e falou assim, você aceita um, cara... Brincadeira não. Vocês lembram da Chiquinha e do Chaves pegando panqueca? Vocês lembram desse episódio? Não acredito, velho. Foi desse jeito. Velho, a mulher foi olhando os brigadeiros embaixo, eu peguei dois, um Miote. Ele deu... Ai, nossa, ainda bem que você ofereceu, que eu tava com fome. Cara, ele deve estar caganeiro até hoje. Tanto brigadeiro que ele pegou. É verdade, meu. Ah, rolava mesmo, pô. Vocês querem só aproveitar, pô. É por isso que o meu agente não dá certo nos negócios dele. Ele chega lá no espaço Z pra pegar ingresso, ele belisca os bicos dos peitos de uma, enfia o dedo no cu da outra, aí levanta daí, Samanta. Aí ele vai e senta no lugar da Samanta. É assim, né, meu agente? Até o banheiro já usei lá das mulheres. Olha aí, véi. Não, mas o Miote é assim mesmo. Aquela vez que a gente foi lá no Rio, não lembra como é que ele entrou dentro da Delarte, velho? Ah, é? Eu me cagando. Velho, eu me cagando. Falei assim, Miote, vai dar errado, Miote. Vamos embora, Miote. Mas o Monjardim não vai vir. Vamos embora, Miote. Vamos embora. E o Miote, não, relaxa, tá tudo de boa. Aí o bicho, quando o Monjardim entrou, a gente entrou lá pra ver, não sei o que. Ah, não, vamos pro estúdio e tal. Aí o Miote virou pra recepcionista, velho. Encostou no queixo dela assim, ó, pra ela prestar atenção nele, né? Falou assim, ó, meu amor, se o Mário Jorge chegar, diz que eu tô lá no Estúdio 2, beleza? Tirou onda, velho, com a mulher, velho. Cara, eu vou falar do meu primeiro trauma, assim, na época eu era moleque, devia estar o quê? Na sexta série. Eu era fanático. Completamente fanático pelas Tartarugas Ninja. Completamente fanático de Tartarugas Ninja. Assim, era tipo o desenho que eu mais gostava, era o brinquedo que eu mais gostava de brincar e tal. E aí, naquela época era assim, né? Você não sabia que filme que ia ter com um ano de antecedência. Você sabia assim, na semana do lançamento, vai lançar o filme e tal. E aí, meu pai, no domingo anterior, comprou o jornal e tinha lá, sexta-feira nos cinemas, Tartarugas Ninja. Eu fiquei maluco, velho, maluco. E aí, cara, o meu pai, ele condicionou a minha ida a ver o filme a eu tirar uma boa nota numa prova que ia ter lá. E aí, cara, eu não tirei a nota na prova e eu me fudi na prova. E aí eu não vi o filme das Tartarugas Ninja no cinema, velho. Isso foi tipo assim, um trauma que eu remoo até hoje, cara, que eu não vi essa porra desse filme no cinema. Cara, que coisa ridícula que tu acabou de falar, velho. Não, isso é triste mesmo, pô. Ué, cara, isso é triste, velho. Eu tava esperando muito a parada. Olha só, eu tô com a pauta aberta aqui na minha frente. O meu nome logo, o nome do Brunão, os traumas dele e o meu nome e os meus traumas logo embaixo. Aí olha só, você vê quando uma pessoa peidona. Olha só, olha os traumas do Brunão. Abelha e marimbonda, andar descalço. Agonia de alho. De olho, alho não. Filme olho. Tartaruga Ninja de piolho, de olho. Agonia de olho. Agora olha os meus. Exorcista Evil Dead, cadê? Caralho, tu vê que o sujeito foi criado por vó? É do programa desse. Ah, velho, isso não é trauma, velho. Ué, velho, foi um trauma, cara. Porque eu tava muito esperando, Brunão, muito. Porra. Eu tava esperando muito, cara, o filme. Assim, muito mesmo, velho. Você não tem noção. E aí eu não pude ver o filme no cinema. Fiquei, assim, muito tempo remoendo isso. Todos os meus amigos foram, viram. E eu fiquei naquela de, ah, não posso ver porque eu tô de castigo. Porque eu tirei nota baixa, sei lá. Entendeu? E até hoje eu me lembro disso, cara. Foi o castigo mais bem dado que meu pai podia ter me dado. Vou falar do meu quase trauma, porque eu não tenho trauma mesmo. Sua primeira vez foi traumática, não? Ainda não aconteceu. Não rolou ainda, não. Gente, o Xaxá não tem uma cara de virgão. Mas ele caralho, é virgão. Ele não tem uma cara de virgão da porra. Tu ficou com a mulher, aí tu não sabia o que fazer, ligou pro seu pai e falou, pai, onde eu ponho? Foi assim? Aí ele falou, põe teu cabelo. Aí tu começou a comer o sovaco da mulher. Foi, aham. Na sobrancelha. Isso é um trauma. Isso é um trauma. Vai. É, quando eu era criança, né, cara, a gente viajou pra uma fazenda, aí lá a gente foi pra uma cachoeira, né, eu, minha família e mais umas crianças que estavam lá também. A gente tava lá na cachoeira, eu, meu primo e um amigo nosso. E aí, cara, a gente começou a ir se afastando, né. A gente já conhecia aquela região, não sabia que não era fundo nem nada. A gente tava lá conversando, aí quando vê o moleque começar a afundar, cara. Aí ele começa a afundar com a mão, assim, estendida pra cima, aí eu vou, tento segurar a mão dele e ele me puxa também. Caraca, Jason. Eu sei que, no final das contas, nós dois afundamos, e era fundo pra caramba, e ele subiu nos meus ombros, cara. E eu fiquei embaixo dele, saca? Ai, e filha ele... da puta, hein? Pois é, porque ele tava desesperadão, né? É aquela história lá, quando o cara tá se afogando, se você não souber como salvar, você se afoga junto, né? É, tem que dar um murro na cara da pessoa, pra pessoa desfalecer e você salva. Pois é, aí nisso ele em cima de mim, e eu não conseguia sair de baixo. Nisso eu não me afoguei, eu tava só prendendo a respiração. Eu sei que o Felipe, né, o meu primo que tava lá também, ele ainda bem que não afundou também, chamou meu pai pulou lá, empurrou a gente pra fora, né? O moleque lá, ele nem chegou a se afogar, porque como ele tava em cima de mim, ele tava só maluco, desesperado. Mas aí eu, cara, eu achei que... Eu fiquei lá, a gente ficou lá uns 30 segundos, mais ou menos, embaixo d'água. Aí eu achei que eu ia morrer, cara. Tipo, já tinha desistido, sabe? Uma quase morte. Isso, uma quase morte. Uau. E é engraçado, né, que o pessoal fala que... eu tô aqui me acabando de rir. Não, porque o pessoal fala assim, que quando... O pessoal tem experiência de quase morte, que tem aquele negócio de flashback, não sei o quê. E é desse jeito mesmo, cara. Sério? Tu viu tua vida passar no... Vi. No flashback? Exatamente. Ah, bom, aí a coisa... Aí a the shit got serious, né, velho? Aí, massa, começa, aí já começa a dar o cagacinho. Mas o que que você viu? A merda que era a vida dele. Assim, Mas você chegou a desfalecer? Não, eu fiquei consciente o tempo todo, entendeu? Ah, então isso não é vida pós-morte, porra. Não, que vida pós-morte o quê, cara? É quase morte. Não, é experiência de vida quase morte. Não, você não desfaleceu. Essas pessoas que têm esse negócio de ver a vida, é quando elas desfalecem, desmaiam. Véi, eu falei de, tipo, passar um flashback, entendeu? Não é de ver a vida após a morte. Tu tinha quantos anos? 10, mais ou menos? Ah, 10, foi 11. Semana passada. Então. Ah, então foi vendo foi você, ontem. Você se viu só jogando... Jogando totó, jogando bolinha de gude, videogame, essas coisas. É. Não, eu nem sei o que eu pensei na hora, né? Mas a gente tem uma reflexão íntima, saca? Uma fudeu. Parada assim, bem marcante mesmo. Fudeu, é agora. É, tipo isso. Reflexão. Cara, minha agonia de andar descalço seguinte. Não é assim andar descalço, né? Tipo, em casa, beleza, andar descalço e tal. Ah. Mas eu tenho, assim, eu fico cagado de andar descalço em beira de piscina. Lugar assim. Ah, mas isso não é trauma, público. É nojinho. Não é nojinho. É receio. Porque uma vez, na época que eu fazia natação, eu era moleque, eu devia ter uns 6 anos. Fazia natação num clube. E eu tava naquele aquecimento em volta da piscina. Sim. Né? E aí, cara, eu pisei num caco de vidro, cara. Que... Ah, isso aí é um trauma. Rasgou meu pé, velho. Assim, embaixo, sacou? E, assim, não chegou a ser muito fundo, assim. Mas eu me lembro que sangrou demais, assim. Sangrou muito, cara. E aquele impacto, assim, foi muito forte quando eu era pequenininho, sacou? E aí, toda vez que eu vou pra um clube, uma coisa assim, à beira da piscina, eu fico... Assim, tomando extremo cuidado pra, tipo, só tira, boto, saio da piscina, boto o chinelo, sacou? Tipo, não fico dando mole descalço por aí. Cara, eu tenho um trauma um pouco parecido com esse que na verdade, eu fiquei com um trauma um pouco parecido com esse vendo o making-off do Senhor dos Anéis. Caraca. Então, aconteceu com o Xanossi, assim, sabe a cena em que o Frodo pega o barco, tá invisível, aí o Sam vem atrás pra pegar... quase se afoga. Se afoga e tal, vocês lembram dessa cena? Aham. Uhum. Uhum. Então... Aconteceu um acidente naquela cena. Ah, é? Foi o ator, eles botaram um mergulhador pra ver todo o lago e tal, não sei o quê. Não ter perigo. Só que eles não viram um caco de vidro que tava lá. Eles não viram. Passou pelos mergulhadores. E aí o Xanost saiu correndo, Mr. Frodo, Mr. Frodo. De repente ele some, aí nego fica parado achando que é da cena, velho, daqui a pouco ele sobe e ele dá um urro que, velho, parece um troll. Uaaaaah! Grita altão. Aí o bicho, help, help! Todo, você vê toda a equipe técnica correndo pra dentro dentro do lago. Cara, o vidro atravessou o pé dele. Puta merda, velho. Atravessou, caraca. Atravessou. Vazou da sola até por cima. E não, nossa, cortou tendão, mas deu uma sorte do caralho. Parece que ele precisou ir pra cirurgia, uma coisa assim. E tem no making of essa cena. E eu vi, ele sai assim rindo e tal, não sei o que. Mas, velho, eu fiquei pensando assim, caralho. Aí depois disso eu não entro mais em cachoeira sem estar de chinelo. Vocês lembram do Acredite Se Quiser? Lembro. Que era com aquele ator, como é que é o nome dele? Jack Palance. Jack Palance. Que o próprio Jack Palance já era estranho. Cara, e tinha uns casos, às vezes tinha uns casos escabrosos que ele botava de gente deformada. Nossa. E eu tenho muito problema com isso, me dá asco. Não é nojo, mas assim, sabe, me dá uma fliceta, uma coisa... Sei. Estranha. E esse foi do cara sem face. O nome do episódio era O Homem Sem Face. Nossa, que eu que também tenho umas agonias disso, cara. Cara, isso mudou minha vida. O que que aconteceu? O cara comeu um pedaço de pão mofado. Nossa senhora. A bactéria que cria o mofo do pão teve uma mutação raríssima dentro do organismo. Sofreu uma mutação raríssima dentro do organismo dele. Que ela se desenvolveu para uma bactéria que dissolve carne. Nossa senhora. Aí o que que aconteceu com o cara? Ele comeu um pedaço de pão mofado e a bactéria se desenvolveu e começou a se multiplicar na cabeça, na cara, no corpo dele. E ele começou, uns dias depois, ele começou a sentir uma dor de cabeça fortíssima e ele não sabia o que que era, e uma dor nos olhos, que estava enlouquecendo. Foram no médico, fizeram um exame toxicológico, o cara tava com essa bactéria, tiveram que tirar toda a face dele, velho. Eles tiveram que cortar a face dele, por isso que chamou Homem Sem Face. Você que tá ouvindo e não tá entendendo, foram tirados os olhos, a parte da testa, só deixou a parte mesmo pro cérebro, parte da testa, toda a bochecha. Cara, eu vi isso, mas o meu corpo se tremia todo de um jeito, velho, porque eu tomei um susto, e desviei, só que aquela imagem ficou gravada na minha cara. Porque o nego entrevistava o cara e mostrava o cara sem rosto. E aí ele ficava assim, tentando falar. Caraca. E a língua subindo e descendo. Cara, isso mudou minha vida, que eu não chego perto de pão mofado. Eu, quando vou comer pão, eu olho, velho, fico olhando. Isso eu também faço. Pra ver se tá mofado. Isso eu faço também. Isso é uma coisa raríssima que aconteceu. Isso, tá vendo? Isso que é trauma, meu irmão. Não é nojinho. Não é ter nojinho de andar descalço da porra da piscina, não, caralho. Mas tá bom, cada um com seus traumas, porra. Oxi. Isso que é trauma, rapaz, trauma de homem. Eu vi quando era criança o Fantástico Fábio Chocolate. Ah. Quando aparecia aquele bichinho lá, esse Lumpa-Lumpa, rapaz, eu fiquei com um cagaço daquilo, que até hoje eu não vejo filme. Eu não consigo original, mais. Você assistiu o original? Eu não consigo assistir o original. Eu nunca mais assisti, sacanagem. Só assisti aquela época. Cara, é uma pena, porque o filme é muito melhor que o novo. Não, mas o novo também assisti, não. Não, mas, não, mas o novo não é um palumpa. O novo é um... É, mas sei lá. Não, é tipo um ET do Rodolfo ET indiano que multiplicaram lá digitalmente. É uma merda. Não, eu fiquei com muito trauma daquele negócio. Aquele bicho é muito feio. Eu não lembro o que eles faziam no filme, mas eu sei que eu tive muito medo na época. Cara, tem uma história... Que até hoje não vejo. Tem uma história muito legal disso aí. Não sei, a gente não fez a Fantástica Fábrica aqui, não fez? Não. Ainda não. Ah, tá. Tem uma história muito legal dele, sabia, meu? Eles eram os soviéticos. É daqueles países lá que termina com Laskia, sabe? E o diretor não tinha nenhum intérprete pra eles. E foi um inferno pra filmar aquelas cenas. Porque eles não conseguiam se entender. Ele pedia pros anões fazer umas coisas e os anões faziam outras. Agora são péssimos cantores, que eles ficam umpa, lumpa, dupa di, du. Que isso, Miote? Miote, não é possível, velho. Olha só, puta merda, não posso nem olhar pra essas fotos. Não, tentei abrir aqui, não dá, não. Miote. Não. Umpa, não, caralho, para com isso. Umpa, dupa di, du. Miote. Miote. Ô, Miote, responde, porra. Caralho, saiu mesmo, caralho. O Miote não vai poder ouvir o podcast, saiu, nessa parte. Ele saiu correndo. Ô, Miote, olha lá. Cara, tem um programa no Sci-Fi Channel que chama The Ghost Hunters. Eu assistia pra caralho esse programa. No início do programa, eram eles fazendo o papel de encanador durante o dia, que eles eram encanadores. E à noite eles faziam isso de hobby, porque lá nos Estados Unidos realmente tem muita gente que faz essas investigações paranormais. Tem gente pra caralho. Tem, cara, tem convenção, tem nego que escreve livro. É foda. Lá nos Estados Unidos tem uma comunidade imensa desses caras que fazem essas experiências, que fazem a documentação dessas experiências fantasmagóricas. E eu tava assistindo esse programa, eles estavam no meio de uma cadeia desativada no estado do Texas. Ai, caraca. Cara, é aquelas cadeias onde, tipo, já passou, sabe, os maiores assassinos seriais em série da humanidade? Sabe? Sim, tipo, lá eles assim? Executam a galera na cadeia. Exatamente, pô. Exatamente. Cara, pegavam câmeras que filmavam infravermelho e espalhava por alguns locais onde eles achavam ou que tinham relatos já de pessoas que sofreram atividade paranormal. Porque eles falam que a luz artificial, tanto a luz artificial quanto a luz natural, elas prejudicam o efeito. Cara, até então é só a série toda, assim, um episódio, era bem editado e tinha uma trilha sonora maldita que ficava atrás, que dava uma certa tensão no ar. Eu gostava de ver. Mas a maioria dos episódios não acontecia nada. Absolutamente nada. Era só eles assim, alô? Tá ouvindo? Que foi isso? Ah, olha ali. Sabe, você, telespectador, via porra nenhuma. Agora, teve um episódio que eles botaram a câmera virada pra um corredor. E o nego falava que aquele corredor viu muita... Quem passava lá por baixo sempre viu um vulto passando lá em cima. E aí eles pegaram a câmera, botaram o tripé e botaram no corredor. Meu amigo. Aí, depois eles passam a noite, algumas horas lá no local, recolhe equipamento e faz a análise das fitas. Aí aparece eles fazendo a análise das fitas. É um reality show. Aí eles, cara, dá uma olhada nisso aqui. Aí eles botam... O cara que tava analisando ficou pálido. Ele falou, velho, eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Cara, a câmera parada pro corredor, de repente se forma uma massa sólida. Uma massa sólida, não é um vulto, sabe aquele vulto digital? Não, uma massa sólida vai se transformando na frente do monitor, na frente da câmera, e de repente ele sai disparada rapidão pro corredor. Você vê os passos correndo, você vê que é tipo uma pessoa, é um vulto que tem que é disforme, mas você vê os passos da pessoa correndo. Cara, é absurdo, é tida na internet, assim, eu já vi em fóruns relacionados e tal, como uma das imagens mais absurdamente assustadoras que existe em qualquer documentação feita séria. Porque os caras, aparentemente, eles são sérios. Sabe, uhum. É um show de TV, cara, tem que atrair público, entendeu? Então tem muita edição, muita coisa, não sei se tem truque ali, deve ter um truque de cabo ou outro ali. Só que, velho, esse não teve. Na medida que a gente for conversando, eu vou tentar achar esse vídeo, ele tem na internet. Mas, cara, é absurdo. Depois que eu assisti isso, velho, eu fui pra cama, Márcia tava dormindo, velho, eu me enfiei no meio das pernas da Márcia, e não é do jeito legal. A Márcia só acordou, tipo assim, o que é? Eu falei, não, caralho, velho, mas um cagaço. Nossa senhora. É, eu já tô aqui só... torcendo pra gente não falar mais disso. É, eu também. Tá dormindo, aí você acorda e você não consegue se mexer? Já aconteceu com vocês? Eu tenho isso de vez em quando, cara, é muito ruim. É horrível, né? Você não consegue nem respirar. Já aconteceu várias vezes comigo. Como assim, velho? Assim, parece que... Sei você lá, acorda, né? Mas parece que o teu corpo... Você tá deitado assim de barriga pra baixo, por exemplo, você não consegue se mexer pra conseguir... Você acorda, mas não consegue sair. Você tá acordado, é lustro de olho aberto, mas você não consegue se mexer. Não consegue se mexer. Jesus. É parece muito que o teu corpo tá tipo assim, faz assim, 5 mil toneladas. Você fica tentando juntar força pra mexer o braço, né, cara? Não isso, consegue. Isso, exatamente. Cara, o último que eu tive desse jeito, velho... É agora que o Bruno não dorme hoje, meu Deus, gente, só. Isso não é sério, eu não tô inventando, isso é sério mesmo, juro por Deus. Eu acordei, aí eu não consegui me mexer. Só que isso já aconteceu tantas vezes comigo, eu já tava meio habituado. E eu tentando me mexer e tal, não sei o que, tentando mexer os pés e tentando mexer a mão, e o corpo não funciona. É impressionante, é muito estranho. Velho, de repente eu sinto alguém me balançar na cama, como pra cima e pra baixo, sabe? Tipo uma criança quando pula em cima de você e fica, acorda, sabe? Velho, eu começava a balançar, a chacoalhar rapidão. E eu sabia, eu só não via quem era, mas eu sabia que tinha alguém atrás de mim me balançando. Mas por quê? Não tinha ninguém? Tinha ninguém, velho. Tava todo mundo dormindo aqui em casa. Olha só, eu várias entendeu? Vezes... Entendeu? Durante a paralisia... Caralho, velho, não, ó, não, sério, esse programa... Não, deixa eu contar só rapidinho, deixa eu contar só isso. Não, peraí, deixa isso. Eu acabar de contar. Brunão, só pro Brunão entender, durante a paralisia do sono, eu não consegui me mexer e eu senti alguém me balançando. Eu entendi, velho. Olha só, não, deixa eu contar só uma coisa. Chega aqui. Afinou a voz. O meu não é isso que aconteceu com ele, assim, de balançar não aconteceu, não. Ah. Mas eu, deitado, eu sentia gente deitando do meu lado. Aí não, eu vou sair. Não, é sério, pô. Sério, olha só, porra, tem um trauma é medo, aqui porra. Sobre abelha. Pô, abelha, né? Viva a Noite? O japonês com duas cabeças? Não, velho. Não. Viva a Noite? Era no programa do Silvio Santos. Não, era no Viva a Noite. Eu passava era no Viva aquele show de calores, ele toda hora anunciava: vou mostrar o homem de duas cabeças. Não tinha isso? Não, era no Viva a Noite. Era do programa do Gugu, lá que mostrava essas curiosidades macabras. Eu acho que era no outro lá, mas tudo bem. Certeza. E aí? O que aconteceu é o seguinte: tinha um japonês, tá nervoso? Tô, velho, eu tô me coçando aqui. Você é peidão, rapaz? Não é nem fantasma? O cara nasceu com duas cabeças. Foi. Isso acontece em virtude da mitose lá, da divisão das células, porque às vezes o óvulo vai se dividir errado, e se divide em dois organismos, e aí acabam virando gêmeos siameses. E algumas vezes não cria nenhum ser humano, vira só uma parte. É como se, tipo, virasse um parasita, um gêmeo parasita, que chama uma coisa assim. Aí o que é que aconteceu com o sujeito? O cara era pra ser gêmeos, só que não houve a mitose direito. O cara ficou com duas cabeças. Do lado esquerdo era a cabeça normal dele, e do lado direito nasceu uma boca. E tipo, tinha um arremedo de olho na bochecha dele. É e na hora que. Mas só que ele controlava a outra boca. Quando ele abria a boca dele, a do outro lado abria também. Cara, que medo que eu tive dessa merda. Eu nunca consegui assistir isso na minha vida. Eu nunca consegui assistir. Eu vou tentar achar o vídeo pra mostrar pra vocês aí. Ai, velho, aparece bebê. Porra, tá snuff vídeo mesmo, hein? Não, deixa pra lá. Não, deixa não. Vocês vão ter que se traumatizar comigo. Não, eu não vou abrir. Você não abriu do fantasma lá, não? Até, eu não sei nem o que é, velho. Tava na época em Recife, a gente tava de férias lá no apartamento de um parente lá e tal, e aí tinha uns moleque no prédio, né, a gente foi passar um tempão lá na praia, porque não tava pagando hospedagem, né, aí, beleza, vamos ficar aqui na casa do fulano, aí ficamos um tempão lá, cara, eu era moleque, devia ter uns 9 anos, e aí, cara, eu me lembro como se fosse hoje. Juntava-se os meninos do prédio, aí brincava, não sei o que e tal. Aí um dia um falou assim: meu irmão alugou Hellraiser. Nossa, você é doido. Bora assistir. É tipo Faces da Morte dos anos 80 isso aí, né, cara? É. Aí eu... vamos, né? Corajoso, só você. Vamos, né? Beleza e tal. Eu tava cagado, velho. Tava cagado. Cagado de assistir o Hellraiser. Aí beleza, aí fomos, subimos e tal. O moleque botou lá o vídeo. E aí começou o filme. E o filme começa assim. Você tendo uma trepada. É, exato, né? Exatamente. Aí tá rolando aquilo, aí os moleques já, caraca, olha só, não sei o quê. Aí daqui a pouco toca o interfone do moleque. Era minha mãe me chamando pra fazer não sei o quê. Aí eu falei, pô, eu vou lá e daqui a pouco eu volto. Velho, eu fui e voltei quando o filme acabou, cara. Eu tenho problema com inseto. Eu falei o negócio da abelha também, né? Que com o Brunão aí, mas eu tenho. Foi aquele dia lá na tua casa que tava cheio de abelha lá, cheio de marimbondo lá na tua churrasqueira. Não, sei, até que aqueles marimbondo, aquelas vespinhas ali, eu acho que eu sou mais tranquilo, né? Eu fico tranquilo. Mas se eu vejo uma abelha, eu corro. Sério, porque elas vêm atrás de mim. Porque fala um negócio de sangue doce, né? Que tem, parece que meu sangue é doce. Eu não acredito que você falou isso, velho. Sério, pô, existe essa porra, sabe disso, não? Eu não ouvi isso, não. Eu não ouvi isso. Existe, pô. O sangue é doce, é por isso que elas vêm atrás. Que sangue doce, meu sangue. Caralho, vocês não sabem disso? Ah, então pesquisem aí se vão saber. Sangue doce, é, pô, vai aparecer uma minissérie da Globo aqui. Se eu botar sangue doce no Google, vai aparecer uma minissérie da Globo. Tá bom. É, diabetes, né? É. Uhum, tá bom, vai nessa. Então, assim, eu tenho problema com abelha. Mas inseto, eu tenho, assim, muito mais com formiga. Tenho, assim, é uma agonia foda com formiga. Aquela, né, ver muita formiga junta, sabe? Essa aí é as malditas, formiga de fogo. Puta merda, assim, porque eu já tive isso quando... Eu acho que, não sei se já contei isso aqui também. Quando tinha fita VHS, um dia eu fui pegar uma pra botar o filme e tava lotado de formiga dentro. Porra, assim, eu comecei a me arrepiar, porque eu joguei a fita no chão, sabe? Eu não consegui nem olhar direito. E assim, quando Mas você sempre teve esse trauma? Não, eu tive a partir desse momento. Ah, tá. Nesse tá, dia tu, nunca, viu, tu nunca viu um formigueiro de eletrônico, não, Bruno? É nojento demais. Formigueiro de quê? Formigueiro o quê? Formigueiro em eletrônico, das formiguinhas. Porque tem formiguinha específica que gosta desses objetos eletrônicos. É. Ela é muito nojenta, cara. Ela cria um enxame, se ela é toda pequenininha. Ela não pica, mas ela é muito também, nojenta. Né? É, Aslândia. Pois é, porra. Não, aquilo ali é foda demais. Então eu vou contar uma experiência que eu tive com isso aí e você nunca mais vai dormir. Vai. Foi no fone de ouvido lá de casa. No headphone. Sério? Juro por Deus. Caralho. Eu botei o fone de ouvido, que era um grandão que vinha, que vinha na parede de som. Eu botei para escutar música. Na hora que eu liguei, meu ouvido, dentro assim do ouvido externo, né, da parte da orelha, começou a pinicar, dar umas coçadinhas. De repente eu comecei a sentir, assim, pelo rosto. Aí eu tirei o fone, velho, quando eu tirei o fone eu só vi aquele enxame. Mas você sabe aquele, enxame não, né, mas aquele formigueiro, coletivo de formiga e formigueiro. Aquele formigueiro saindo de dentro, assim, velho, mas era um bolo. Era um bolo, era grandão, não era um pouquinho, era um bolo saindo de dentro do fone de ouvido. Cara, eu comecei a dar tanto tapa na minha cara que eu não sei como que eu não fiquei surdo. Tanto tapa, porque eu fui banheiro, assim, liguei chuveiro com roupa e tudo, botei o ouvido debaixo d'água, assim, porque eu ficava imaginando que as formigas iam entrar no meu cérebro. Cara, aí eu botei o fone de ouvido assim e elas começavam a sair direto. Aí eu peguei o fone de ouvido, liguei no fone no barulho máximo e deixei lá um tempão com o barulho, umas 2 horas com o barulho, velho, o barulho era tão alto que dava pra escutar o fone, o som saindo pelo fone pela casa inteira. Aí elas foram saindo, mas também, velho, depois desse dia, cara, toda vez eu olho, eu dou uma olhada assim e tal. Eu já vi acontecer muito com o videocassete. Eu me lembro uma vez que... Caraca, tava, que nojo. Tava num churrasco, e aí, essas coisas, né, churrasco, tá, aí botei o chinelo, daqui a pouco eu sinto uma picada no pé. Quando eu olho, é daquelas formigas cabeçudas, sabe? E aí eu fui, puxei. Cara, e a cabeça ficou? A cabeça ficou e ficou mordendo, velho. Caralho! Já aconteceu comigo também isso aí. Já rolou contigo também? Já. Inclusive, cara, se você arrancar a cabeça que ficou presa no seu corpo e colocar no corpo morto dela, volta, cara. Que mentira, velho. Não, mentira. Sério. Não, aí é mentira, velho. Não, velho, vai. Você viu isso aí no Jasper e tá confundindo tudo. Caraca, velho. Não, vai tomar no cu. Que isso? Eu tô falando sério, cara. Não, oxe, já para com isso. Que mentira, não. Caralho. Velho, eu sei que a formiga ficou a cabeça e ela ficou ainda picando, velho. De que eu tive que ir lá na cabeça, esmagar e tirar, velho. Caralho. Foi escroto, cara. Essas formigas são sinistras, bicho. Ah, uma vez quando eu trabalhava lá na clínica de viciado, no meu último emprego, eu tava falando com o Miotti no telefone, lembra, Miotti? Tava falando com o seu telefone? Sim. Aí de repente eu, ih, caralho, a cobra, velho, aquela cobra você tava, coral. Né? Hã? Onde é que você tava nessa hora? Eu tava perto da administração, uma você cobra coral cagando, passou porra. Assim do meu lado. Não, não, eu tava parado em pé, falando contigo. Ah, tá. No meio do bosque, assim. Aí o caralho, a cobra passando assim, velho, do meu lado, assim. Aí eu chamei o enfermeiro, você não matou? Falei, eu? Manda o cu, Alessio, porra, eu não sou pago pra isso, não. Aí saiu ele e os moleques lá pra matar a cobra. Era uma coral vermelha, preta e branca. Tá doido. Teu pai que adora cobra, né, Mércio? Tem pavor. Cara, eu tenho pavor de cobra, velho. Eu também tenho, cara. Eu não tenho pavor, eu tenho nojo. Aquele bicho molendo, assim. Eu tenho nojo, pavor, pânico, asco, nojeira, eu acho, velho. Pra mim é o pior que existe, velho, é cobra, cara. Sabe quem gosta de cobra? Sei. É, Deus. Não. É, do marido da Melina, mas na verdade é outra pessoa. Participa do programa também. Tem duas. Adoro uma cobra. Eu tenho um trauma de um filme chamado A Fortaleza. Aquele do... Rob De Niro? Do Christopher Lambert? Não. É com não, De Niro, não, né? Não. Qual é esse filme? Eu não sei se é A Fortaleza ou se é só Fortaleza. Eu acho que é A Fortaleza. Mas é... o que, que é esse filme? É a história de uma escola no meio do campo, assim, do nada. Tem uma professora com os alunos. É uma escola meio rural, assim, sabe? Que mistura aluno. É um filme de uma professora que chega uns caras, uns malucos. Isso. É essas escolinhas do interior, do interior americano. Isso. Que chegam uns sequestradores malucos e querem pegar as crianças. E a professora rala o peito com os moleques pro meio da floresta. Ela é sequestrada com eles. Eles levam eles pro tipo um celeiro, botam eles no celeiro, que eles tinham assaltado um banco, não sei o quê. E aí fazem eles de refém, não sei o quê. E aí, assim, eu me lembro porque era muito escroto, porque, assim, os bandidos, eles estão o tempo todo de máscara. E é assim, a máscara de pato, a máscara de gato, a máscara de cachorro e uma máscara do Papai Noel, sacou? O Papai Noel é, tipo, o líder da parada. Isso, é isso mesmo. E aí, cara, eu me lembro até hoje que eu tava assistindo o filme, um dos moleques faz alguma merda lá e toma um tiro, velho. Eu dei um berro na sala, comecei a chorar copiosamente, assim, meu pai ficou meio desesperado, assim, parou o filme e tal, não sei o quê, e eu fiquei, sabe assim, se balançando, assim, sabe? Tipo, foi um trauma na hora, foi um negócio assim escuro, que eu acho que eu nunca tinha visto uma criança tomar um tiro, sacou? E foi sinistro, assim, eu levei um tempo depois pra poder pegar o filme e assistir de novo, e esse filme é muito sinistro, cara. Eu me lembro que essa professora, eram todos alunos, crianças, né? Mas como toda escola, né, tem uma garota que se desenvolveu mais, e ela já tinha uns peitão, isso. Ela era alta, aí os caras ficam assim, nós vamos achar vocês, eu quero ter uma conversinha com a garotinha dos peitos grandes, aí a garota fica morrendo de vergonha, morrendo de medo, velho. É, esse filme, ele é barra pesada, velho. Cara, esse filme é terrível. E você lembra como é que ele termina, né? Lembro. As crianças e a professora matam os bandidos. Na verdade, matam o Papai Noel. Matam todos. Elas matam todos os bandidos, inclusive o Papai Noel. O Papai Noel, eles arrancam o coração e botam numa jarra e fica exposta lá no colégio, velho. Caramba. É sinistro, pô. Caralho, velho. Sessão da tarde. É sessão da tarde, não, velho. Isso aí passou um supercine. Nossa, cara, você tá aí. A Fortaleza tem completo no YouTube. Link também tá na descrição do post lá. Vocês sabem que eu tenho um problema com o filme O Exorcista, né? Que eu nunca consegui assistir ele. Ah, é? Depois de velho aí que eu consegui assistir, fui assistindo aos poucos e fui me dessensibilizando. E hoje eu assisto normalmente. Ah, tá. Eu me lembro que uma vez, eu saí da casa do Miote. E era de noite, assim, era uma hora da manhã mais ou menos. Eu cheguei em casa, tirei a roupa e tal, e tava lá anunciando. É, no, sei lá, no Siri Corujão, O Exorcista. SBT que passou. Caralho, vou ver esse filme, véi. Porra, agora vou ser corajoso, tá, vou ver. Eu não aguentei 5 minutos. Não aguentei 5 minutos. Do filme. E aí eu fiquei anos a fio sem conseguir assistir O Exorcista, cara, porque começava assim, ué... Nossa, cara, você tá doido, velho. E o Bruno, eu vou te falar a verdade, que mais assustador que o filme é o making-of do filme, viu? É, verdade. Você já viu o making-of do filme? Já. O Exorcista, ele foi muito bem construído. Ele é todo in loco, porque na época efeitos visuais não existiam. Então, por exemplo, quando eles entram no quarto da Reagan, os atores falam que o quarto tava menos 20 graus negativos. É, porque era pra dar aquela coisa da fumacinha saindo da boca. Exatamente, exatamente. E eles falavam que eles tinham que deixar, tipo, 14, 10 ar-condicionados industriais ligados no estúdio a noite inteira, que quando eles chegavam no estúdio no dia seguinte, tava um monte de fuligem. Orvalho. Isso, orvalho, mais ou menos isso. Cara, então, velho, eu me cagava de medo desse filme, velho. Eu demorei anos pra ver O Exorcista. Mas esse filme é escroto mesmo, cara. Mas, cara, pra mim é um dos maiores clássicos do terror fácil. É o melhor filme de terror de todos os tempos. Por isso que eu fui ver naquela relançamento que eles fizeram de não sei quantos anos. Eu também fui. Pariu, no fui eu no Pier, também lá, no fui cinema. Cagado e fui de galera. E aí tem tá lotado. Uma história engraçada assim, desse filme. A gente foi assistir, aí tava todo mundo ali tenso no começo do filme e tal. E aí o filme começou, e aí fica sempre aquela galera que entra depois, né? Aí tava com a galera assim, aí daqui a pouco teve uma mulher que entrou assim, aí ficou assim: amor! Amor! em pé pra entrar. Falei assim, amor. No cinema. Amor. Aí o meu amigo virou pra ela e falou assim: aqui, Ben. Miote. Me conta o seu trauma com labirinto. Na verdade, não é um trauma. Assim, eu adorava labirinto quando eu era criança. Assistia, porra, adorava aquele filme, aqueles negócios. Labirinto é o quê? Conta pra quem não sabe o que, que é. Labirinto é um filme, né? É, um filme que tem uma menina que entra num labirinto mágico, né? É a musa do Brunão. É a musa do Brunão. Ela era criança na época, né? Sei lá. Tinha 16 anos. Nossa, e começa a aparecer um monte de monstros, assim, seres fantásticos, né? E tem o... David Bowie, cantando. Cantando pra caralho. Pô, mas a música é linda, cara. A música é legal, cara. A música só é maneiríssima. Pô, é legal, cara. O que que é, meu? Tu ficou traumatizado com o David Bowie? Aí aconteceu, aí uma amiga minha, lá do que morava no bloco, né, ela é viciada em filme, ela tem muito filme mesmo, tem, assim, é muito DVD, eu acho que tem no nível do Brunão. E ela, assim, ela não vai ao cinema, só aluga filme ou compra, né? E eu falei com ela que, pô, eu adorava Labirinto, porque na época não tinham lançado em DVD, não tinham feito nada, né? E ficou, assim, um tempão sem eu assistir o Labirinto. Aí ela me deu o DVD. Pra quê? Foi assistir. Nunca fiquei tão decepcionado na minha vida com o filme. Ah, então tu é medo. Tu não é medo, o Bruno não falou pra botar o Labirinto, eu tô falando só porque é uma coisa que eu tenho pra contar um tempão. Nossa, foi assim, foi uma decepção quando eu vi o filme, aquele filme que você não pode ver de novo depois dos 15 anos. Porque tu se amarrava. Porra, e... Porra, adorava o filme, adorava. E depois, agora, eu dei o DVD, eu não consegui ficar com ele. Cara, mas o pior desse filme é a maquiagem do David Bowie. O pior desse filme é a quase namorada do Brunão tá sendo perseguida por gnomos, e o rei dos gnomos é o David Bowie. Tem nada a ver, é o cara humano. Não, peraí, o David Bowie não é humano, nem aqui, nem nos Estados Unidos. Cara, vocês sabiam que eu já fui automatonofóbico, né? Mas de que é isso, velho? Automatonofóbico. Puxa. É o medo por bonecos. Agora me explica, eu vou mostrar uma foto aqui pra vocês, e aí eu quero que vocês me expliquem como é que não tem medo de boneco vendo uma merda dessa, olha aí. Como é que foi que as meninas fazem isso, né? Cara, eu não sei, eu acho que é uma maquiagem que tem no olho. Olha a coisa absurda isso aqui, velho. Ave Maria. Você sabe o que é isso? Não quero saber também, não. É, eu também não quero saber não, cara. Não, vá, vou contar, faz parte do programa. O nome dessa pessoa que vocês estão vendo aí se chama Carrie. Ele é um crossdresser masculino, ele gosta de se vestir de mulher, ele é heterossexual, ele é casado, só que ele não gosta apenas de se vestir de mulher. Ele criou uma pele, uma sobrepele pra ele do corpo de uma mulher. E ele sai na rua assim, ele dá entrevista assim, e ninguém nunca viu a aparência dele sem ser essa roupa aí. Olha a coisa louca, cara. Tá, beleza. Ok. Gente, sério. Fiquei meio bolado também. É, vamos. Automatonofóbico. Não, mas eu botei isso aí porque eu já tive medo de boneco. Muito tempo eu já tive medo de boneco. Eu morria de medo do boneco do Fofão. Não, mas peraí. Quem é que não tem medo do boneco Fofão? Um alienígena vestido de Chuck com as bolas na cara, velho? Qualquer um tem, velho. Cara, eu já tive medo do boneco da Xuxa também. Eu sei que é mainstream, todo mundo teve, mas porra, eu tinha, né? E eu muito tempo não podia chegar perto de boneco também. Porque eu morria de medo, cara. Quando eu era criança, eu não sei, eu não me lembro se tava tendo um surto de febre amarela. Porque teve uma época nos anos 80 que teve um surto foda de febre amarela e dengue, né? Eu me lembro disso. Eu não sei o que isso mexeu com a minha cabeça, velho. Eu não sei se foi real. Te impressionou alguma coisa? Me impressionou, ou se eu tava lá nos quintos dos infernos. Porque eu acredito muito em que o nosso espírito sai do nosso corpo quando a gente dorme, viaja pelo plano astral, né? E eu tive um pesadelo que me... Cara, o pesadelo... Eu lembro que esse pesadelo me transtornou de um jeito que eu fiquei sem dormir bem por vários dias. Era um quarto que tinha umas janelas, uma janela com o fundo todo preto, você não via o que estava fora da janela, o que me sugeria que era de noite. umas cortinas vermelhas assim do lado, cortina de casarão e tal. E eu lembro que minha mãe falava assim, ah, o fulano, aí aparecia meu irmão, aparecia primos meus lá do Rio, falava assim, não, ele foi picado, ele tem que ficar repousando e tal. Aí o que que acontecia? A pessoa que tava picada, que eu lembro do meu irmão, ele deitado na cama, o corpo dele amarelo, todo amarelo, mas sabe aquele amarelo, não é amarelo hepatite, sabe um amarelo vivo mesmo, sabe um amarelo pra caralho? Amarelo Mostarda. Simpsons. Amarelo Simpsons, um pouco mais amarelo do que o amarelo dos Simpsons. O corpo dele todo amarelo daquele jeito. E ele ficava com um sorriso, com os dentes arreganhados, com o olho parado, vidrado. Caraca. Olhando pro teto, calma que vai piorar. Olhando pro teto, com o olhão esbugalhado, vidrado. E aquele sorriso, era um sorriso meio psicótico. Com os dentes arreganhados assim, parado, e com aquele com o corpo todo amarelo, e da narina dele saía cocô. É, ah, não, que ótimo. Começava a sair cocô. Eu lembro que era cocô. Começava a sair cocô. Ia saindo cocô da narina dele assim o tempo inteiro. E eu lembro que minha mãe ia limpando e ele parado. Aí depois eu me lembro do sonho, ele parado, sentado, olhando pra mim, o cocô saindo da narina dele assim, cara. Nossa, velho. E aí depois eu me lembro dele correndo atrás de mim, com todo amarelo. E eu me lembro entrando nesse quarto. E depois aí tem outra cena, eu entrando no quarto. No mesmo quarto, ele tipo de pijama azul, sentado com o corpo todo amarelo, com o mesmo olhar, o mesmo sorriso, aquele sorriso macabro assim. Com o mesmo sorriso e saindo cocô da narina dele. E que merda, hein, velho? Isso foi uma coisa mais horrível. Velho, eu me lembro desse sonho. Há mais de 20 anos. E aí tem outra cena que ele tá correndo atrás de mim de novo pela casa. E ele ficava correndo por um corredor de uma casa grandão assim. E ele vinha correndo assim atrás de mim assim com a pele toda amarela. Com o olho esbugalhado. Cara, terrível. Tá explicado terrível. Agora. Medo de fantasma. Mas tu teve alguma experiência fantasmagórica? Não, mas cala a boca. Brunão, vai lá. Porra, não tive, mas eu vi uma vez um gafazinho, 6 horas contar, da manhã. Pô, deixa ele contar, pô. Ah, então vou deixar, vai. Só porque teu patrão pediu. Não, pior que não tem o que contar mesmo, não. Aí, véi. Você chama essa porra desses pão com ovo, aí eu tenho que ficar aqui me desvirando pra deixar essa merda boa. era o trauma de cantar, É. Tem razão. Porra, minha barata, meu. Não, barata foi o Chachá que escreveu, porra, tá de onda. Que pariu. Porra. Achei! Ai, caralho! Não, mandei. Que pariu! Ai, caralho! Velho. Que pariu! Puta puta! Ai, velho! Depois de 30 anos eu tô vendo isso, cara. Ele abre a boca, a cabeça abre também, velho. Olha aí, miote. Ai, que nojo, velho. Caralho, que nojo. Miote, guarda isso aí pra botar no link do vídeo, viu? Não. Ah, Brunão, o pessoal vai querer ver, porra. Miote, guarda esse link aí pra tu botar um link do post lá. Beleza. Não olha, Brunão, porra. Eu não olhei, não. É, olhei. Então, porra. Nem vou. Caralho, o Bruno, ele é, isso o Bruno, da minha ele mente, é peidão, velho, de um jeito que nem imagina. A cobra tem que ficar movimentando. Você tem que ficar movimentando pra ela poder fugir, porque ela tem que ter um movimento. Se ficar parado, ela ataca a gente. Oxe, onde você vê isso? É assim mesmo. Não, deve que eu saiba é o contrário. Não, se você ficar parado, ela te pega. Não, eu cobra, que eu saiba, é só você não se meter no eu caminho naquele, dela, que ela aquele vai cara que morreu no negócio de cobra, sabe? Que passava na televisão. Não, mas não foi cobra que ele morreu. Não, sei, ele mas ele passava com a cobra. Ele falou isso lá. Que você tem que ficar se movimentando. Ah, é? É. Ah, não sabia não. Ou então se for uma naja, aquela cospe veneno dentro do olho, pra te cegar. Aí é comigo. Aí ela com Indiana Jones, né? É. Ah, não, aí já chegou no limite. Aí já... Ai, cara. Velho, eu me caguei muito nesse negócio de cinema, sabe? Eu me borrei de horrores na Bruxa de Blair. Ah, eu sabe, o Bruxa de Blair não funcionou comigo, cara. Nossa. Porque eu já sabia tudo. que era fake. Eu não sabia. Naquela época não tinha internet, né? É, mas eu li na revista, sacou? Ah, eu não tinha, quem assinava eu li na Eu li na Veja, que era uma jogada de marketing e tal, não sei o quê. Aí eu fui já sabendo que era conversinha, sacou? Aí eu, amarelo. Velho, mas eu ficava imaginando se perdido naquela floresta maldita, velho. E andando em círculo. Ai, meu Deus do céu. E aquele final que aparece o cara olhando pra parede? Pois é, o final pra mim foi assim, tá, ok. Parabéns. Eu achei esse filme meio... Blé. Ah, eu... Que pariu. Vocês sabiam que ele tem o clipe mais gay de todos os tempos, né? É ele e o Mick Jagger. Ele e o Mick Jagger, né? Inclusive ele e o Mick Jagger, existe uma suspeita de que A comeu B e B comeu A, né? Ah, você tá de sacanagem, que existe a suspeita. É, porque os dois negam. Porque na minha cabeça existe a certeza. Assista o clipe do David Bowie com o Mick Jagger, velho. O cara é muito gay. Bota em 50 segundos e olha a dancinha dos dois, velho. Presta atenção, bota os 50 segundos e vê olhando a dancinha dos dois, velho. E começa com assobio, começa com assobio do Rádio Globo. Ah, lá. Olha a dancinha. Olha a dancinha. E vai assistindo, que aí os dois começam a cantar um pro outro, velho. A tipo 3 centímetros de distância o rosto.